O governo do estado deu autorização ambiental para obras de ampliação de 3 aeroportos no interior do estado, Guarapuava, Pato Branco e Toledo. O Instituto Ambiental do Paraná, o IAP, licenciou os três locais, atendendo o pedido do Banco do Brasil, que é o agente financiador e que priorizou estes três aeroportos. Além disso, o Paraná está aguardando o repasse dos recursos do governo federal para a construção do terminal de Cascavel, que deve começar ainda este mês. No Instituto Ambiental do Paraná, os processos de análise dos pedidos ambientais demoraram 2 meses. Os técnicos do IAP trabalharam para, além destes aeroportos, há outros pedidos ambientais que estão sendo avaliados pelo IAP, conforme o cronograma definido com o Banco do Brasil. A Secretaria de Infraestrutura do Estado também está dando suporte técnico ao Banco do Brasil, inclusive na avaliação de inventários e também na ajuda de desapropriações. No caso do aeroporto de Cascavel, além da liberação das licenças ambientais, a Paraná Edificações, a autarquia da Secretaria de Infraestrutura, está aguardando a liberação de parte de 5 milhões do governo federal para a construção do terminal de passageiros do aeroporto de Cascavel. Na semana passada, a Paraná Edificações encaminhou o contrato à União e espera iniciar a obra até o dia 20 deste mês. O novo terminal vai dobrar a capacidade de passageiros em Cascavel, que passará de 200 mil por ano para 400 mil. A expectativa é que, com a obra finalizada, a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, aumente a categoria do aeroporto. O novo terminal do aeroporto terá 2.500 metros quadrados e o projeto inclui sala de embarque com capacidade para 150 passageiros sentados, além de um novo sistema de esteira de bagagens, lojas, área de check-in e praça de alimentação. A Secretaria de Infraestrutura do Estado estima que o valor da desapropriação vai equivaler aos investimentos federais de modernização do Afonso Pena, que são avaliados em mais de 300 milhões de reais. Thaís Montenegro para a CBN Foz.